o sol nasceu de novo e não amanheceu. Invasão invadindo o seu sistema de comunicação. Por que que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que que Deus criou o homem e não se arrependeu? Por que que a crença no futuro é fatal e a serpente simboliza o mal? Por que que tudo que é bonito está trancado no museu? Por que que eu nasci assim e meu irmão assado? E beber uísque soda pra ficar animado? Por que que o tempo deixa tudo pra trás e sempre que você consegue quer mais? Porque na hora do naufrágio cada um vai pro seu lado. Por que eu tenho uma caneta e não sei escrever? Por que que eu passo a noite inteira sem nada para ler? Por que que a agulha da vitrola sumiu e o anúncio do cinema caiu? Por que que eu faço essas perguntas sem ninguém pra responder? Por que que o sol nasceu de novo e não amanheceu? Por que que Deus criou o homem e não se arrependeu? Por que que a crença no futuro é fatal e a serpente simboliza o mal? Por que que tudo que é bonito está trancado no museu? Por que que eu nasci assim e meu irmão assado? Por que beber uísque soda pra ficar animado? Por que que o tempo deixa tudo pra trás e sempre que você consegue quer mais? Porque na hora do naufrágio cada um vai pro seu lado. Caneta e não sei escrever. Por que que eu passo a noite inteira sem nada para ler? Por que que a agulha da vitrola sumiu e o anúncio do cinema caiu? Por que que eu faço essas perguntas sem ninguém pra responder? Boa tarde, aqui professor Pearson. Estamos aqui novamente, eu, Profeta Abominável. Como tá, Profeta? Tudo bom? A gente está aí continuando com a nossa pesquisa sobre o domínio alienígena sobre o planeta Terra. Eu gostaria de falar hoje, profeta, um pouquinho de como o domínio sobre nossos alimentos, profeta. Hoje, grandes indústrias controlam a produção do alimento. O fim da produção dos pequenos produtores, da familiar, cara. E especificamente de uma questão, cara, que nos está assombrando a todos, cara. O uso de agrotóxicos. Estão sendo feitas aí pesquisas para ver a quantidade de agrotóxicos que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, que são coisas escabrosas, profeta. Coisas que nos deixam de cabelo em pé. O pimentão, por exemplo, está o dobro de agrotóxico considerado. A gente está tendo problemas na transmissão aqui, profeta. Deve ser eles. Será que estão cortando o nosso sinal? Estão tentando nos calar. Mas ó, aí ó. Olha as leguminosas, profeta. Pimentão, morango, pepino, alface, cenoura, tomate. Quando a gente ingere esses alimentos, a gente recebe para o nosso corpo um monte de nossa uma quantidade legal aí de agrotóxicos, venenos para o nosso corpo. Sabe quando a gente olha ali na venda aquele tomatão bonito e vermelho? Você fala, olha só que beleza, cara. Pois é. Sabe por que não tem bichinho nenhum, profeta? Porque morreram todos. Morre tudo. Aquela fruta que não tem um buraquinho, que o bichinho vai lá pra saborear um pouquinho ela, não teve chance pra ele não, cara. Então qual é? A beleza imagética de cada uma dessas leguminosas nos atrai. Vamos ficar de olho, né? Vamos deixar o olho um pouco de lado. A gente tem outras potencialidades a se desenvolver que não só esse olhar, cara. Nem aí, tudo que reluz é ouro, né? Então. E a quantidade de doenças, profeta? Eu fico imaginando. A gente percebe hoje, hein, a quantidade de pessoas com câncer, cara. A gente vê, né? Se não é dentro do âmbito familiar, tal, a gente vê na grande mídia aí, parece que tá todo mundo ficando doente, cara. Parece que é mais uma dos processos aí alienígenas, cara. Que agora o negócio é o seguinte: você recebe essas quantidades estratosféricas de veneno no seu corpo e só sobrevive quem consegue pagar. Só sobrevive quem consegue pagar. Porque eles dão o veneno e a cura. Então você se contamina por vários meios, e daí tem quem consegue, pode, né? Você vê, a gente pode citar aqui, ó. Eu fiquei imaginando aqui, me veio à cabeça três nomes interessantes, ó: Lula, Hugo Chávez e Fidel Castro. Os três aí nos últimos anos batalhando, né, contra o câncer. Mas eles estão bem, né? O Lula já tá aí, já tá de volta à política. O Hugo mantém a presidência, cara. E o Fidel tá lá. Já faz. Vai completar já aí meia década aí. E o cara, com o irmão no poder, né? Interessante esses três nomes, né? Tem que pensar. Mas isso me leva a outra questão também, assim, a gente se contamina, a gente fica doente e corre para os médicos, né? Você acredita em médico, profeta? Não. Eu acredito é na ciência. Você acredita na ciência, profeta? Acredito. Qual tipo de ciência? Aquela ciência verdadeira, uma ciência que não é falsa, transparente, uma ciência exata. Então, agora a gente corre para os médicos, os doutores do nosso corpo, cara. Como a gente coloca, né? Nem mais nós sabemos o que é bom para nós mesmos. Daí vem os médicos. Autoridade do corpo. E é interessante perceber como atividades medicinais que tomam, né, ficam banalizadas. Uma em específico, eu quero chamar a atenção aqui: a retirada do dente do siso, profeta. Hein? Retiraram nossos sisos. Sabe o siso, o dente da responsabilidade? Pois é. Agora é isso, basta doer um pouquinho que arrancam. E a gente vai lá, né? Porque é assim mesmo. Dente do siso, doeu, arrancou. Consumismo nos domina. Então a gente tem que ficar de olho, eu acho, sim, no... como

decide dois pés no chão, se vendendo a prestação. Prestação, acorda cedo, café na mesa, toma seu carro e seu avião e vai pagando durante o dia o preço da civilização. Com o dinheiro compra alegria, que se vende a prestação. Prestação, acorda cedo, café na mesa, toma seu carro e seu avião e vai pagando durante o dia o preço da civilização. Dinheiro compra alegria, que se vende a prestação, que se vende a prestação. Sim, sim. Alô, alô. Alô. Profeta, sim. Você está acompanhando a CPMI do Cachoeira? Sim. É interessante, né? Assim, é... é legal hoje que a gente pode ver na TV, ao vivo, aquele o bando de deputados e senadores, cara. Sabe o que estava sendo debatido esses dias, cara? Tem aquela casa mal assombrada, né? Conhecendo, tá. É engraçado como a coisa começa a girar, né? Porque o que está... eu acho que qual que é a base qual que é a questão de fato ali, né? Da corrupção de uma democracia, cara. Porque a gente trabalha dia a dia e nosso suor vai para onde, cara? Acho que é isso que tem que ser discutido, né? Mas daí eles começaram a entrar ali numa casa, cara. De quem é quem, quem vendeu pra quem, cara. E essa semana, estavam discutindo, profeta, a cor da cortina que o arquiteto colocou lá na casa, profeta. Tem lá dezenas de senadores e deputados que... agora foi aprovado para cada um deles centenas de milhares aí para cada um deles colocar para seus assistentes, né? Você imagina como que é colocado isso, profeta. Então a gente nesse momento eles pararam de discutir as leis, né? De discutir o que deve ser feito por esse Brasil, para discutir a cor da cortina da casa lá, que ninguém sabe de quem é, de quem foi, para onde vai esse dinheiro, cara. E a coisa já percorre aí algumas semanas, né? É a visão egocêntrica, uma visão ego elevado, só pensam nos seus bens, agora no bem não pensam. Então daí a gente fica com a pergunta, né? Será que precisamos deles? A Revolução Francesa acontece quando a riqueza, segundo a Hannah Arendt, a população se revolta quando a riqueza se realiza sem o poder. Porque mesmo o poder do explorador enquanto se estrutura para a realização de uma sociedade, os explorados podem até pagar o preço disso. Agora, uma riqueza que não está mais negociando com esse poder se torna completamente fútil. Será que a gente chega nesse momento, cara? Eu penso aqui, será que a gente precisa desses homens discutindo a cor da cortina da casa que foi vendida para o senhor Cachoeira, cara? Será que a gente precisa desses homens barrando nossa cachoeira para fazer a usina de Belo Monte em plena Rio Mais 20, destruindo grande parte da natureza, destruindo aquilo que a gente pode considerar uma possibilidade do espírito do nosso Brasil vivendo em comunidade com a natureza, cara? É a omissão, acomodação, é a negligência. Eles fazem o que querem. Temos que revolucionar isso. Será que chegou aí com internet e tudo mais, profeta, da gente, meu... Já precisa essa possibilidade de não precisar mais de representantes para a democracia? Não é tão fácil a gente exprimir nossos desejos através de um clique? Através de um clique? Será possível, profeta? Sim, tudo é possível. É só acreditar. Então, a gente fica aí nessa... uma grande pergunta. Será que precisamos deles? Será que precisamos desses homens ganhando grande parte, arrecadando através do nosso suor para barrar as cachoeiras? Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte tá escondida o segredo dessa vida, ainda que seja de noite. Eita fonte mais estranha que desce pela montanha, ainda que seja de noite. Sei que não podia ser mais bela, que os céus e a terra bebem dela, ainda que seja de noite. Sei que são caudalosas as correntes que regam céus, infernos, regam gentes, ainda que seja de noite. Aqui se está chamando as criaturas que desta água se fartam, mesmo às escuras, ainda que seja de noite, ainda que seja de noite. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Porque ainda é de noite no dia claro dessa noite. Porque ainda é de noite no dia claro dessa noite. É isso aí, ficamos por hoje. Professor Pearson. E o profeta abominável. Nos vemos por aí.